De blues, joga maconha, guitarras azuis, violetas na varanda, incenso, chakras em prana. A flama flui conforme a música, conduz corpos nus. Seus beijos lembram alcaçuz numa tarde de outono. Encontros e assomos, carinhos retomam caminhos. Carícias como pergaminhos para Shangri-La. Carinhos elegantes, puffs ao luar, sinto-me um ninho. Conexões sobre o linho, mãos entrelaçadas, jogo de tarô e vinho. Seu calor é como lareira e o pinho. Alanho e o escarpinho, guitarras azuis, joga em maconha. Posições sobre a fronha, música dobra na tarde como Mori Waters. Eu quero te dar sons em dólares, numa tarde de aurora onde a paz se desdobra em espletora. Eu quero te dar sons em dólares, numa tarde de aurora onde a paz se desdobra em espletora. Enquanto seus sussurros caem em meus ouvidos, eu te prestigio alimentando os seus vícios. Permanece um ciclo de ápices em que você é o fim e eu sou o começo. Seus dedos tornam-se meu selo, agem por mim em constante desvelo. Daqui sua vista a direção da Sagitário, complementando a disposição do cenário. Do norte até o sul, se note como estão em nossa direção. Do norte até o sul, se note então em nossa direção.